WX. Firma. Não se ilude não, hein, João. Ligado, não se ilude, é lado a lado comigo. Um bico sujo e assustado, sempre corre perigo. Não faço média porque vem de lá do alto castigo. O inimigo do inimigo eu considero um amigo. Pose de mala pra deixar seu companheiro iludido. A propaganda é enganosa, mas eu nunca acredito. Cê faz terror na sua quebrada, mas aqui eu duvido. Quem faz fumaça pode amanhecer com tiro no ouvido. Por ilusão, quem se baseia no estilo e na roupa. Tirando onda no mundão, tá simplesmente de touca. A mina finge só pra ter respiração boca a boca. E dá um tempo, 10 minutos, eu já tô pronto pra outra. Quem sabe, sabe, nunca deixa a ilusão tomar conta. O mel do back fica todo concentrado na ponta. Carro importado e porta-luvas carregado de conta. A firma chega, tá ligado, quem conhece não afronta. Só quem é otário, se ilude por aqui. Quem sai pelo ralo não consegue fugir. Hoje tá manjado, tá difícil de iludir. Tá difícil de iludir, tá difícil de iludir. Só quem é otário, que se ilude por aqui. Quem sai pelo ralo não consegue fugir. Hoje tá manjado, tá difícil de iludir. Cego e iludido já com tudo que vê. Acostumado a assistir filme e seriado em TV. Aonde tudo acaba em flores, mó bonito de ver. Com várias gatas, muita grana, muito fácil viver. Uma caranga muito louca, muito lindo sonhar. Pergunta o preço, tira a touca, é embaçado comprar. Não se assusta, escolhe outro, um que possa pagar. Não se ilude que tá osso, chega mais devagar. A qualidade tem seu preço, só que custa bem mais. Vem caprichado e sem miséria, só que pega rapaz. Um milkshake no Joaquim, cê paga 15 reais. Um sanduíche Burger King custa 20 reais. 300 conta, 3 uísque, camarote na mu. Com várias gatas a la VIP, um sorriso te ilude. Som na caixa, mão pro alto, tem bebida de monte. Não se ilude, fica calmo, enche a cara e se esconde. Vai! Só quem é otário que se ilude por aqui. Quem sai pelo ralo não consegue fugir. Hoje tá manjado, tá difícil de iludir. Tá difícil de iludir, tá difícil de iludir. Só quem é otário que se ilude por aqui. Quem sai pelo ralo não consegue fugir. Hoje tá manjado, tá difícil de iludir. Ilusão, hein? Tá vendo aí? Quer qualidade? Pode crer. Quer beleza? Paga o preço. Então fica esperto, não faz média, seu castelo caiu. Ficou sozinho, tá perdido, seu parceiro sumiu. Quer Big Mac, mas em casa toma banho em barril. Chiclete, bola, Coca-Cola, bebe o uísque do frio. Vive num bolo de 40 e diz que mora sozinho. Cê tem do preto, tem do branco, eu tenho só do verdinho. Se a mentira é perna curta, tu se mata sozinho. Eu pedi suco de fruta, vem conhaque com vinho. Show reality de nude, diz que paga 1 milhão. Cria hoje uma polêmica, arrecada 1 bilhão. Mega Sena, loteria, ilusão pro povão. Quem conhece que te compra, vida louca, ilusão. Se eu engato uma segunda, fica fácil pra mim. Na novela é grande a bunda, mas ao vivo é fraquinho. Videogame é continue, mas na vida não é assim. Acabou, game over, you lose always. Só quem é otário que se ilude.